Eu não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe encantado do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer